Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Continuamos aqui, agora que acabou o Flash House, vamos começar de verdade o Criadores e Criaturas. Em clima de Natal total, aí no BG tá rolando Blackmore's Night, com We Wish You a Merry Christmas, mas isso vai ser o nosso BG, vai tocar algumas vezes aí no programa. Escuta só um pouquinho. Vamos começar com Elvis Presley cantando Merry Christmas Baby. Essa música original é do Johnny Moore, de 1947. Mas antes disso, deixa eu deixar minha filhinha dar um alô aqui, que ela tá doida pra falar. Fala aí, filhota. Criadores e criaturas, com DJ Nandão. Muito bom, agora vai lá brincar com o Nicolas, deixa eu fazer o programa aqui. Vamos lá, Elvis Presley. Merry, Merry Christmas, baby. Sure did treat me nice. I said, Merry Christmas, baby. Sure did treat me nice. Give me a diamond ring. Christmas, now I'm living in paradise. Well, I'm feeling mighty fine, got good music on my radio. Well, I'm feeling mighty fine, got good music on my radio. Well, I wanna kiss you, baby, while you're standing neath the mistletoe. Take it off, baby, take it off. Good music on my radio. while you stand beneath the mistletoe. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Dig it, James, dig it. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Wake up, bud. Underneath your mistletoe, I said, man, could you be? Yeah, you sure did treat me nice. Create peace on earth. I wonder what that would look like. I wonder if heaven and nature would sing hallelujah. What if we all stop believing the lie that happiness comes from a store? What if we looked at the damage we've done and finally shouted no more? And good and enough for all we desired as well. What if we all started spreading the news? There's nothing to fear anymore. And we are connected, one family of light. Hallelujah. La la la la la, it's Christmas time. Christmas time! Criadores e criaturas. Esse aí foi o Twisted Sister em clima de Natal com White Christmas. Twisted Sister é um dos artistas que estão rolando hoje no programa, que gravaram álbuns exclusivos com temas natalinos. A Melissa Etheridge, que rolou antes do Twisted Sister, é outro caso. Essa música que você ouviu chama It's Christmas Time. E abrimos o programa com Elvis Presley cantando Merry Christmas Baby, do Johnny Moore. Vamos seguir agora com Jethro Tull, que é outra banda que também tem um disco natalino. Vamos ouvir a Christmas Song. Já tô ouvindo o Papai Noel chegando, olha lá, escuta só.

Fechando esse primeiro bloco do Criadores e Criaturas especial de Natal em clima de festa com Mariah Carey, All I Want for Christmas is You. Antes teve Christmas Carols com a tradicional Jingle Bell Rock. E também Pet Shop Boys, It Doesn't Often Snows at Christmas. Daqui a pouquinho a gente volta com mais covers natalinos. Fica por aí. Não saia daí. Criadores e Criaturas, volta já. Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Criadores e Criaturas especial de Natal. Vamos seguir agora com três músicas natalinas compostas por Wham, Ramones e John Lennon. Agora você vai ver as gravações de All About Eve, Raimundos e Winger para essas canções. Vamos lá! Merry Christmas. I don't want to fight tonight, Merry Christmas, I don't want to fight tonight. Merry Christmas, I don't want to fight tonight. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with you. I'll wear Santa and his ring. Tell the wise, it's always his ring. Where's Rudolph? Where's Blitzen? Merry Christmas, Merry, Merry, Merry Christmas. All the children I take to wear things. She looks fabulous just to be in that is. No more fight, so exciting. I love you and you love me. And that's the way it's got to be. I love you from the start. Cause Christmas every time will break each other's heart. Merry Christmas, Merry, Merry, Merry Christmas. All the children are cooking their beers. She looks fabulous, just to be a baddies. No more fights, so it's time to do. I love you, I love you, and you love me. And that's the way it's got to be. I love you from the start. It's Christmas every time we'll bring each other's heart. Begun. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear one. The old and the young. A very Merry Christmas. Let's all be together. criaturas. Você ouviu agora a inconfundível voz de Bryan Adams, que também gravou seu disco de Natal. Na verdade, não foi um álbum, foi um EP. Essa música chama Christmas Time. Antes teve Happy Christmas, What Is Over, do John Lennon, cantado pelo Winger. Também teve Merry Christmas, do Ramones, gravado pelos seus pares brasileiros, os Raimundos. E antes teve Last Christmas, do Wham, gravado pelo All About Eve, que é uma das minhas bandas de cabeceira. Agora vamos seguir com Do They Know It's Christmas Time, do Band-Aid. Lembra do Band-Aid? Daquela... Não o Band-Aid que vocês estão pensando. O Band-Aid, que era um projeto de artistas ingleses para arrecadar fundos para as crianças pobres e tal. Pois é, eles fizeram um negócio sério. Aí veio o Richard Cheese e esculhambou geral. Vamos ouvir a versão esculhambada. Christmas time, there's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shade. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. But say a prayer, pray for the other ones. At Christmas time, it is hard, but when you're having fun, there's a world outside your window, and it's a world of dread and fear, where the only water flowing is the bitter sting of tears. And the Christmas bells that ring there, they're the clanging chimes of doom. Well, tonight, thank God, it's them instead of foo. Feed the world. Man, that's high. Feed. Oh, forget it. I can't sing that part. No. Someone else sing that part. All right. Merry Christmas, everybody. Let them know it's... You know the rest. Thank you. festive candles. They'll chase the shadows away, gathering round the Yule log with handfuls of holly. Winter winds will whisper through the shivering pines. Never have the stars looked brighter than tonight. Christmas. Yes, it's Christmas. Você tá ouvindo Queen com Thank God It's Christmas. Essa música é deles, não é cover não. Antes também teve Blackmore's Night com outra música autoral, Christmas Eve. E antes ainda teve Slade com Merry Christmas Everybody. Música do Slade, não é cover também. Mas você fica perguntando, ah, mas isso não é um programa de covers? É, mas também é um programa que rola todo domingo. E hoje é quarta-feira e a gente tá aqui. Então no Natal vale tudo, não vale? Vale quase tudo, mas eu sei que vale o seguinte... Vale você ficar ligado na Rio Sul Rádio, que no ano novo, daqui a 7 dias, ou seja, dia 1º de janeiro, tem outro Criadores e Criaturas especial. Flash House também, tem dia 1º. Flash House também, eu preciso falar, senão o cara me bate, ele é bem maior que eu. Quem ouve acredita. Bom, vamos lá, semana que vem tem mais, mas no domingo tem o Criadores e Criaturas normal, pode conectar no mesmo horário que a gente vai estar lá. Aliás, eu se fosse você, nem desligava, deixava a rádio ligada direto. Gente, um abraço, até semana que vem. Marcandi, foi legal, né? Feliz Natal! Feliz Natal, hoje foi legal, fizemos Flash House juntos aqui, foi o bicho. É, inclusive com a interferência do meu amigo aí que tomou a nave do meu comando, né? É, estamos em clima de Natal, família junta, é isso aí. Pra terminar, Neri Percaso, os italianos a capela cantando Jingle Bells. Gente, um abraço pra vocês, até semana que vem. Abraçou! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Tonight, oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Oh, the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas com DJ Nandão.